do bar. Hoje uma moda que hoje vou me embriagar. E desce mais uma cerveja que hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Levanta o copo quem já tomou uma quipa. Vamos beber porque amar tá difícil. Sweet love, eu vivo. Mais uma semana e eu tô te ligando e você não atende. Te mando mensagem, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, urge uma moda que hoje vão me embriagar. E desce mais uma cerveja que hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, urge uma moda que hoje vão me embriagar. Só desce mais uma cerveja que hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Mas suelto nas teclas chama. Isso é suíte, bebê. Arrocha, arrocha. Mais uma semana e eu tô te ligando e você não atende. Te mando mensagem, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, urge uma moda que hoje vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, urge uma moda que hoje vou me embriagar. E desce mais uma cerveja que hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, meu mixador, pode largar o delay aí, pai. Bora mais um. Maestro Herto nas teclas, chuva. Sweet Love.